Live. Agora. The Best DJ Edison. In the News at Live. E cadê chibones, equipamentos de segurança? É quem deixa o águia super furioso. Loja atrás do Caçonheiro e Galeria BR. Cobra d'água, marca de verde, os irmãos Alice, Juninho, Davi, Sinandinho. Friborgin. E a nova parceria com o Super Pop Live. Aranha. Comércio e manutenção e alto-falantes é com Aranha. Skol. Viva Redondo com Skol. E claro, telefonia. A maior tecnologia, internet 4G Max do Brasil. Brasil. E do mundo. Apresenta. Levante as mãos e faz um S. Detona a metralhadora. Vamos assim, que já tem o desfile das meninas aí, ó. Live. Eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem aí. Olha o meu parceiro, irmãozinho, o Batistão do Pop já na área. Obrigado, Batistão, pela vinda, meu irmão. Manda 007. Calma que o Brasil é nosso, viu, maninho? Você é nosso amigo top e também presente. Alô, meu top, alô, meu matemático top! Eita, coisa boa, mané! Segura essa aí, Daniel, garoto! Eu vejo você, isso me machuca. Lembranças me vêm do seu sorriso e do seu olhar. Me pego pensando em você e uma lágrima me vem, oh baby. Abraço com carinho, grande amigo Cadinho, aqui presente com a gente, toda a galera do rock, o Marcelo também. Coisa boa, hein, garoto? Galera reunida, galera da baladinha do Jurunas também presente com a gente aqui na retaguarda, uma parte pra direita, outra parte pra esquerda. O que importa é que tá todo mundo aqui presente no Pop Live. Veja o meu coração, ele não para de chorar. Meu parceiro DJ japonês também daqui presente com a gente. Aquele abraço pra você, Joab! DJ Ellison, DJ Juninho, toda a família, meu irmão. Ellison, banda louca tentação. A sofrência do Pará. E a nossa galera da Mega Pack também presente com a gente. Eita, coisa boa! Eu vejo você, isso me machuca. Lembranças me vêm do seu sorriso e do seu olhar. Me pego pensando em você e uma lágrima me vem. Banda 007. Pode ficar aqui, sou eu. Hoje é aniversário também da Tayane, esposa do nosso grande amigo Alan, da GDS. Alô, Thay! Grande abraço pra você! Tudo de bom, felicidade, paz, alegria, saúde, muito S no coração. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Grande amigo Job, do primo Rico, também daqui presente. Um abraço, Job, pra você. Espero. Alô, DJ Bidu! Aquele abraço, Maninho! Sem o nosso... É os arrepiados do Pop Alisson. Eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira, o nosso carro. Por você eu vivo e morro. Mas desta casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Bora, meu parceiro Gleison! Não te esconde aí, meu irmão, nessa escuridão toda, garoto. Nossa Super Gás aqui pela retaguarda. Chorar e até ficar no soro. Nosso parceiro Manelzinho de Garapé Mirim. Estamos aqui no Pop. Jorge Moraes e companhia. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a... Bora, meu parceiro, cheira da BF! Aí, entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer. Escreve. Bora, Matheus! Olha a festa do WhatsApp em companhia do meu parceirão, Sidney Martins. Alô, Neguinho, alô, Pulga! Vazador de cara com sua foto. Portadela da Gereal, Neto da CL também, Filipinho do Pacto Leilões. Penso, vou partir pra outra logo. Meu parceiro Naldo! Enganar. A Estância Salmo 23 tá aí com a gente conhecendo a área, garoto! Eu tô tentando enganar. E é só você fazer assim. Que o quê? Eu volto. E é só. Alô, Ligô! E a Tani Meirelles! Que eu volto. Aqui com a gente. Que eu volto. Falo na sua cara, se tira você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro, até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir, pra ter o gosto de mim. Nosso parceiro, gostou dos primos liso, aqui no Ninho do Águia, ele companhia do Joab. Então, alô Joab, os primos ricos em peso no Pop. Eu volto é só... Você sorri, que eu volto é só fazer assim. Hoje vou sair, me encontrar com ela no ponto de mototáxi. Linda, te chamar a atenção. Por onde passa, sabe me envolver na lei da sedução. É o Super Pop. Vou pensar se sirvo pra ela. Tem muitos caras na fila tentando ficar com ela. E eu sou simples demais. Calma, beijinho. Mas eu tenho enquanto as meninas se preparam, a gente vai dar uma aquecida bacana aqui na família. Vamos lá, Florentina! DJ Ellison, DJ Juninho, DJ Davidson e DJ Nandinho. Aí, meu DJ Ellison, solta a batida pra família enlouquecer. Confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Bora esquentar um pouco esse caldeirão. Porque tu és o meu vício. Meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Bora, meu live! Aquecimento pra família virar o cabeção. Ellison já está ao vivo aqui pra vocês. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. Bora, DJ Ellison, sacode assim, vai. Quando meu nome é quando eu mandar você aqui, vem periquita. Deixa, deixa no pianinho, deixa no pianinho, deixa no pianinho. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Não bate não. Bora na pressão, DK. Bota, bota, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Ellison. E curtição! Na curtição, estourei logo o Xandão. Ele botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu, hein? E aí? De prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile. E as menininhas lindas? Sou linda, menina, sou da Valente, me prima. Linda, sensual, do jeito que os moleques viram. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. A calcada pra viola e a valete no esquenta. Sou linda, menina, sou da valete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. A calcada pra viola e a valete no esquenta. E deixa, deixa, deixa no batidão. Deixa, deixa no batidão. Deixa, deixa no batidão. Não abra sua boca pra falar de mim. Baixa a bola, aprende a amar uma. Me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. Eu quero ouvir a galera cantando bem forte do Gelison. Eu. É assim mesmo, papai. O batidão. Eu quero, quero, quero, quero mais uma. Eu quero, quero, quero, quero, quero mais uma. Ao vivo! Manda mais outra, maninho! Na pressão, garoto! Vou negar, sofri demais quando você me deu fora. O DJ premiado Top Marketing do Brasil. Batistão, bora meu amigo Batistão! O batidão pra valer, cada um dessas as meninas têm um super poder. Agora é hora de aquecer. Aquece, canta essa aqui, ó! Ai, ai, ai, ai, ai. E agora? Aquece, cadê o jamaicano? Vai pra cima do palco, jamaicano, que elas se querem, vai pra cima! Sabe o que ela quer? Ela quer bicada. Dá-lhe uma bicada. Uma bicada. Vai. Bicada. 1, 2, 3, já! Sua marquinha é sensação. Olé no meu Itai. Delícia, chega mais. Aqui tô de quatro pé. Aí, delícia! Ai, que delícia pra fazer. Olha o que ele faz. Olha o que ela faz. Meu Deus, desce e voa até o chão. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de cão. Live. Me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda, é o jeito. Obrigado, meu parceiro, real. Um abraço pra você, a baladinha, meu grande amigo Bismarck também. Alô, Leandrinho, pedimos um. Alô, Top! Top! Pode crer, maninho. É a baladinha do Juru, mas sempre acontecendo aqui no Pop. DJ Ellison. Sua marquinha sensação, olé no meu Itai. Delícia chega mais, aqui tô de patrão. Ai, que delícia pra fazer. A nossa cúpula também, presente com a gente. Obrigado, galera da cúpula. E você faz parte desse show. Desce, voa até o chão. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda. Obrigado, meus parceiros, amigos DJs. É na onda. Wellington Franjinha, meu amigo Tom. Também daqui presente, galera da carroça. Sempre que podem, sempre quando tem uma folguinha, estão aqui com a gente. Sempre nos agraciando com a presença deles aqui no Pop Live. Obrigado mesmo. Quem? Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Me disseram que o Pong e o Neguinho tá aí presente, não tá? Eu acho bacana quando eles vêm no Pop. Porque eles fazem uma graça e eu gosto mesmo. Neguinho! Ponga! Bora fazer! Pode vir subindo! Eu quero ver tu botando, tirando. Tira! Você vem na sequência e para o jeito que esse mim. Você vem na sequência. O Ponga bota e Neguinho tira. Tirei, botei, tirei, Bora, oi, olha o que ele faz. Esses dois são malucos, DJ Ellison. Bora, do passinho. É assim que eu gosto, papai. Joga essa mãozinha, a torcida do papão, bate na palma da mão. fé que o Paysandu vai subir esse ano aí? Quem bota fé que o Leão vai subir também? Quem é do Leão, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Primeira torcida do Paysandu. Uma lista branca, outra lista azul. E a torcida do Leão joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, palminha, palminha. Agora vai, Remo. De novo vai, Remo. 3, 2, 1, bora! Eu quero mais uma, bem mais forte, bem mais forte, bem mais forte, bem mais forte. Atenção! Libera! Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Vai, mais uma, Marinho! Já tá no clima, Clay. Pra gente fazer as meninas desfilarem. Quer ver como a galera tá no clima, Clay? Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver? Eu preciso dizer a verdade. Toda noite sozinha meu quarto, sem você é o meu. São vocês cantando bem alto, vai. Que bonito! Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá. Peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. E quem é o covarde? Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Deixa o covarde pra lá, bora fazer assim! Só vocês! E se soubesse? Vocês, a galera que arrebenta nas marcantes. Um abraço do Ellison pra você. Ellison. Sim, sim, sim, o som vai rolar. Sou galera do rock. Que novo príncipe negro. Na na na na na na na na na na na na na na na. Chegou! Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca. Nossa, super fogo do bem. Tá aqui presente com a gente. Aniversário, meu irmão! Não peço desculpas, não tá esquecendo. 7 aninhos, papai. Não era? Uma louca, louca, pra te dar amor. Agora esqueça. Agora esqueça. Pega a mortadela, por favor. Não deu valor, deu valor. Me deixou só. Me deixou só. Você feriu uma criança que sempre te amou. Sempre te... Errei por um ano, mas é. 8 anos aqui com a gente. Super fogo, vamos! Carinho taxista também tá aqui com a gente, a galera do Fusão. O Timaço e arrebenta na Sacramento Pedreira. E beleza! Hoje, bicho. Hoje me sinto melhor. Depois daquela briga que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. E volta até o final. Agora eu consigo entender. Se não me toca, é porque não me quer. Agora eu consigo. E quem já chorou pelo um grande amor? Chora não! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Um, dois, três. Me perdeu e agora? Chora. Vai, vai, meu amor, se for a hora eu aprendi. Bora, Marinho! Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital, o cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Treme aí, moleque, treme, treme. Treme, treme aí, moleque, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Quem sabe um dia eu faço uma canção. Ellison. Super-herói que nunca viveu um amor de ilusão. Perfeito. Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide bem de mim e não deixe eu fugir. Que é isso, Vigélis? Que tu queres, malandro? Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? DJ Ellison. Meu parceiro Naldo tá aí com a gente, o Neto da CL. Neto CL. E o meu parceirão. Volta! Ela gosta muito. Roça, roça, pela que ela gosta. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu... Alô, Sidney Martins e o Silvãozinhozinho, garoto. Pela que ela gosta, roça. Alô, Mortadela. Pela que ela gosta. Vai. Telecom da Pari 15, meu parceiro Matheus também. Tá aí presente com a gente, aquele abraço do Ellison. Ellison. O Sidney do Churrasco do Preto que deixa o Mortadela em forma. Hélio Cristóvão. Bora, malucão, bora, malucão, bora, malucão, bora, malucão, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Ela tá louca, embraçada. Eita, meu irmão, tá tudo doido. Desce, e ela desce, e ela desce. Tá rolando. Quando o menor manda desce, que desce. Quando eu mandar você aqui, pra ver. Piripi, pra ver. Apavorando a festa, fica perereca, fica perereca. Novinha tá demais, tem as pernas e vem com a perereca, vai com a perereca. Só vou mandar-lhe um pá, pra novinha ficar esperta. Só vou mandar-lhe um pá, pra novinha ficar esperta. Novinha, sapeca, se der bobeira o nosso bonde te pega. Cheguei chegando, escuta o som, é o Delano mandando pra elas que senta. Que... E o pop aqui na floresta. E quem tem saudade da ex? Essa é maluca, viu? Que saudade da minha ex. Que saudade. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? Agora, quem não tem saudade da sua ex? Quem é que gosta da atual aí? Da atual, quem é? E a mulher que gosta do homem atual aí? É o da hora, né? O da hora. Quem não sente saudade, manda rasgar, manda rasgar, manda rasgar, manda sim, sim, vai, vai. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem e o papo. E eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que se foda a minha ex. O que é isso, DJ Ellison? Joga pra cima! Que eu quero ver agora! O copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Bora, malucão! Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah. Traz aí, TJ! Traz a minha dança. Escuta o meu som. Olha o presidente. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão. Nego, Ciro, Queixinho, tá todo mundo aí, meu irmão. Pode gravar essa champanhe que elas ficam loucas. Eles vieram, foi de lá, meu irmão. Com o dedinho na boca, quem tá chapada aí? Então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de facão. E sem nada, meu beijão. E você faz parte desse show. Ronaldinho, quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto, vamos ver. Sou gordo, providencia aqui a garrafa de uísque. E dá, vamos beber. O meu parceiro Redley Malucão. Hoje ele tá solto, meu irmão. E aí, bota o papo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. E aí, viu, Clay? Tem que mandar acionar mesmo, não tem jeito. Bora, meu irmão, tá quente, tá quente. Tá faltando uísque aqui pra mostrar a cúpula. O garçom providenciando 5 garrafas de uísque aqui pro meu parceiro Spike. Tá com a ponta, não tá próximo, ele quer tomar uma. É verdade, DJ. Lá é nele, meu irmão. É o padrinho da Ciroc. in my mind. Bora esquentar! Prepare sua emoção, prepare sua emoção, prepare sua emoção. Daqui a pouco, você vai delirar com o voo do Águia. DJ Ellison. Super Pop! Balança! Sacode! Estresse! A família! Bora preparar pra voar! Na floresta! Vamos lá, família! Brasil! Meu parceiro, irmãozinho, Daniel Cardoso, também, nossa galera do comércio, aqui em peso com a gente, alô, Daniel! Um grande abraço pra você, o cara das mídias aí do pop, meu Daniel Cardoso, chega aqui, maninho. Quem tá feliz aqui na Florentina, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Bora agitar tudo agora, meu irmão. Arreta, que o pop chegou. Ei, ei, arreta, que o pop chegou. DJ Ellison, DJ Juninho, DJ Davidson e DJ Nandinho. Aqui segue. Bora, Elder! O garotinho das fronteiras aí, os nossos mal-falados! Léo Rand também tá aqui com a gente no ladinho, ele em companhia do Igor Barros e toda a galera! Cardoso, chega aí, maninho. Bora, Eric, os moleques daqui, né? Alô, Paulinho Virtual. The only thing we know how to do, work hard, play hard, work alone on the road. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you. Prepare seus nervos. O Águia de Fogo vai sobrevoar. Vamos lá, família! Lá. Joinha. É o Águia de Fogo.